que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançar não é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar.